andrecedesmoral.com.br. Vem com a turma da brigadeira, vem! Ao vivo lá! Assim, então desce menina fazendo loucura. Desce tremendo na cintura. Então desce menina fazendo loucura. Desce tremendo na cintura. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando. Balançando bunda, olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando. Na metamorfose cê vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando. Na metamorfose cê vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Solta DJ Boy. Então desce menina fazendo loucura. Desce tremer na cintura. Então desce menina fazendo loucura. Desce tremer na cintura. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando. Na metamorfose cê vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando. Na metamorfose cê vem balançando, não dá confiança pra quem tá chamando. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Vai. Bunda balançando, balançando bunda. Olha a bunda balançando. Puxa o salinho, meu DJ. Turma da brigadeira, vai. É sucesso, vai.